dose dessa cachaça aí. Vamos ir pro Ronaldo aqui. O meu amor foi embora, estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Olha pra ele. A maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza eu joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei espora, como faz um campeão. Bora cantar junto, vem! Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se enganou. Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita mais fácil se encontra em qualquer lugar. Aqui em Rio Preto tem muito, viu? Diz aí! Paixão de peão é boi de violeiro. O de amor que se foi, só outro amor consola. Banana soda no cacho, a melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que a gente ama. Paixão de peão é boi de violeiro, é viola. Do de amor que se foi, só outro amor consola. Banana soda no cacho, melancia tá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Quero chamar a paninha, vamos dar uma pescada, Ronaldo. Bora, eu tô contigo. Eu tô com você. Tá na hora. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o voo na sombra e tô levando até os meus cunhados. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinha boa. Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo essa parada. Não põe a cara pra fora, nem joga bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. Solta vozes aí! E pescar que nada, vou fechar na boca. Ele é mulherada na madrugada, ficando louca. E pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai que é sete pra cada homem. Lá ninguém se mete, lá vai que é sete pra cada homem. Cê tá doido de novo. Cê tá doido, mamãe. Se a mulher deixou, a água parou.